A rua Rodolfo Vieira Pamplona terá uma nova galeria pluvial. A obra dará mais vazão ao Ribeirão Gaspar Mirim, diminuindo os transtornos em dias de chuva para a população. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o diretor-presidente do SAMAI, José Hilário Melato. Diretor, mais uma obra do SAMAI que já está praticamente terminando? O SAMAI vem fazendo os investimentos fortes nesta questão de drenagem, de água e também nessa galeria agora. Então, o que nós vamos iniciarmos na Rodolfo Vieira Pamplona é a galeria que vai ser feita no Ribeirão Gaspar Mirim. Um investimento de aproximadamente R$530 mil para que a gente possa dar a tranquilidade para toda aquela região em dias de chuva e ter a tranquilidade que eles possam ter o trânsito livre de um lado para o outro, né? Nós já fizemos a rede de água, que também foi um investimento bastante significativo. Fizemos todo o investimento também na área de drenagem. Agora nós estamos concluindo, né, por orientação do nosso prefeito Kleber, estamos concluindo também a galeria. Então essa galeria será iniciada na segunda-feira, dia 20. Ela terá um prazo de conclusão aproximadamente em torno de uns 60 dias, mais uns em torno de 30 dias aquela via será fechada para que os profissionais e a empresa que foi contratada possa realmente realizar o trabalho com segurança, com tranquilidade, e que seja mais uma obra bem feita para que a gente possa entregar para toda a nossa comunidade. E o DITRAN também está encarregado de fazer a orientação do trânsito, né? A nossa assessoria de imprensa vai fazer todos esses comunicados, dando as rotas alternativas, né? Então é o prefeito Kleber, né, está nos cobrando para que a gente realmente inicie essa obra, né, com toda a segurança, toda a tranquilidade, para que a gente possa entregar essa obra o mais breve possível para a comunidade daquela região que necessita daquela via para fazer a trafegabilidade do município de Gaspar. Diretor, a parte da drenagem foi feita também, mas ali são terrenos que sempre tiveram arrozeiras, parece-me que tem muita umidade. O SAMAI encontrou dificuldade para fazer esse trabalho? Não, nós fizemos o projeto, né, o projeto da drenagem, o projeto da rede de água, um projeto que foi feito pela nossa engenharia. Todos esses cálculos, né, de irregularidades que possivelmente poderiam ser apontados, eles foram levantados, né, e quando fizemos a rede de drenagem, a rede de água potável, né, foi tranquilo, né, dentro das especificações do próprio projeto, né? Então tivemos aí sucesso na rua Rodolfo Vieira Pamplona, né? Então todo esse trabalho foi executado com tranquilidade. Então a etapa final que nós iniciaremos é a galeria, que também vamos entregar aí em breve para toda aquela comunidade. Diretor, o senhor falou anteriormente que haverão rotas alternativas devido às obras que estarão sendo efetuadas durante a próxima semana. Quais serão as rotas alternativas que a DITRAN vai apresentar para a comunidade? Nós temos algumas rotas alternativas. Depois o DITRAN também já está fazendo esse trabalho, né? Que são pela rua Frei Sulano, a rua Fausto Dagnoni, a rua São Bento, Fernando Kraus, né? Todas essas ruas ligam Gaspar Mirim, Gasparinho e o bairro Santa Terezinha. Então são rotas alternativas que o departamento do DITRAN já está aí com a nossa assessoria de imprensa já está montando para que a gente possa passar aí para todas as pessoas que vão usar essa via, né? Acho que é importante ter essas condições. Solicitamos a compreensão de todas as pessoas que utilizam, né? Mas com certeza é uma obra significativa para toda a região do Gasparinho, Gaspar Mirim e também do bairro Santa Terezinha. Diretor, para que o ouvinte Sentinela possa se localizar, onde que começa e onde que vai terminar essa obra? Ela fica entre o meio da rua Fernando Kraus e a escola Aninha Pamplona ali no bairro Gaspar Mirim. Então é nessa região que ela está localizada, mas principalmente num trecho da rua Rodolfo Vieira Pamplona. Nós conversamos com o diretor-presidente do SAMAI, José Hilário Melato, nos falando sobre as obras da nova galeria pluvial da rua Rodolfo Vieira Pamplona. Do SAMAI, Gil Dias para a Rádio Sentinela.